nova história. Deus tem, Deus tem, Deus tem. Deus tem pra mim, eu creio. Pastores, ele tem, para a minha igreja, para a minha cidade, para o meu Brasil, para o meu Brasil, para o meu Brasil, e para as nações, tudo aquilo que perdi. Ouvirei de sua boca. Tchau.